caminhada. Um poeta que foi confundido com um falso profeta. Maldito que acendeu e conspirou. Vai ver. Mas no olho a olho, no debate conversou. Hello. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém. Injustamente pregado na cruz, por 30 moedas foi traído. A lealdade foi sinistra nesse mundo esquisito. Fé roubado, resultado é o debate. Conflito, ataque, bomba, relógio, tic-tac. Ser humano no combate, em ataque, rumo à guerra. Segura o baque, o microfone é a nossa arma. A bala, nossa voz. Faça o sinal da cruz, que Deus esteja em nós. Morde a língua, fariseu, nosso caminho cheio de luz. Favela, máfia, cada um carregando sua cruz. Favela, máfia, nós que é. Muita glória pros guerreiros verdadeiros de fé. Nós vai na fé, é nós na fé. Seja o que Deus quiser. Na missão, cabeça erguida, estamos de pé. Favela, máfia, nós que é. Muita glória pros guerreiros verdadeiros de fé. Nós vai na fé, é nós na fé. Seja o que Deus quiser. Na missão, cabeça erguida, agora é nós, chega de sofrimento. Fazer rap é nosso juramento. O que eu canto, play vai ficar no espanto. E pros guerreiros leva paz pros quatro cantos. De quebrada e quebrada pelo certo na jornada. Veja onde piso, que se trata nessa caminhada. Salve zóio gorda que você não arruma nada. O campo tá minado e cheio de granada. Resolver da melhor forma e na experiência. Pra não comer o pão da impiedade, beber o vinho da violência. Na mente repete episódio. Só mesmo Deus e essa chuva pra acalmar o ódio. A chuva cai sobre a terra. Lava o sangue derramado nesse mundo de guerra. O que é pra mim, pra você é mais. E o que deseja pra mim, volta pra você infinita vez mais. Na mente repete episódio. Só mesmo Deus e essa chuva pra acalmar o ódio. Favela, máfia, nós que é, muita glória pros guerreiros verdadeiros.